Incêndio na Escrivaninha. Podcast sobre a incrível vida de quem escreve, com Ana Rush. Olá, olá, olá! Quinto episódio de Incêndio na Escrivaninha. Tudo bem com você? Fiquei um tempo sem publicar episódios, porque meu site passou por uma pane que já está mais ou menos sob controle. E também a situação política brasileira deu uma deprimida aqui desse lado e eu demorei para fazer essas edições do material que eu gravei em agosto e em setembro. Então, queria te agradecer muito por você estar me ouvindo agora. E também queria agradecer o AJ, dos 12 Trabalhos do Escritor, que é um podcast sobre escrita e literatura, que ele só leva podcasters a sérios depois de não sei quantos milhões de episódios. E eu tô aqui lutando para editar o quinto. Então, agradeço muito você que tá aí, o AJ, por me cobrar indiretamente para que eu edite meus episódios. Estamos aqui. O episódio de hoje é a respeito de monstros. O programa começa com Islândia. Nós vamos ver como os monstros podem povoar o imaginário e também a vida real. Depois, nós vamos ouvir a Pilar Bu, poeta e pesquisadora, comentar a respeito dos principais problemas em se representar um monstro. Nós vamos para o Brasil. E nós vamos ouvir dois grandes especialistas em literaturas fantásticas, o Bruno Anselmi Matangrano e o Enéas Tavares, autores do Fantástico Brasileiro, o Insólito Ficcional, do Romantismo ao Fantasismo. E o episódio termina com dicas de escrita. Nós vamos ouvir o George Amaral comentar um pouco a respeito dos principais desafios para se criar um monstro. Vamos que tá massa, gente. Até o caneco tá latindo aqui, porque Incêndio na Escrivaninha volta com sirenes de bombeiro e com muita lenha pra queimar. Queria mandar abraços encharcados de tinta pro Almir e pra Maria Helena, que eu conheci pessoalmente esses tempos. Também queria mandar para Helga Bevilar com a gente, não importa onde vocês estiverem me escutando, um abraço bem nos gosmento, nojento de tinta. Daquele quando a gente vai trocar o toner e fica com tinta até na sobrancelha. Também queria mandar um abraço para todas as mulheres que usam a hashtag MulheresPodcasters, porque me senti muito abraçada em ver o uso dessa hashtag, encontrar outros programas. Parece que foi a Ira Croft que começou com isso, eu não sei, mas a Ira é uma pessoa que me inspira. Então, eu queria agradecer todo mundo aí, nessa comunidade tão bonita, que usa a hashtag. Vamos lá? Vamos falar de monstro? Islândia, um país que nos nomes antigos se refere a ele como Terra da Neve, Terra do Gelo. Islândia é uma ilha cheia de vulcões, geysers, geleiras, glaciares, florestas, cachoeiras imensas, grutas, com muito cavalo, muita ovelha e com trilha sonora da Björk. O islandês é uma língua muito preservada, o que se deve ao isolamento geográfico do país. A mitologia nórdica também resistiu ou imiscuiu-se ao cristianismo. E esses dois fatores fazem com que os monstros islandeses sejam muito interessantes. Então, para começar o episódio, eu separei um comentário sobre dois monstros que talvez você possa gostar. A baleia cavalo e a serpente marinha. Eu retirei esses exemplos de um livro que se chama Meeting with Monsters, que é de Hildberg e Egginson. Quem me ajuda com a pronúncia em islandês é o Friedrich Arnoldsson, que eu agradeço muito, deu todo um toque aí ao episódio. O primeiro alguns que eu gostaria de comentar é a baleia-cavalo, em islandês. Froskvalur. O monstro baleia-cavalo, ele é um monstro de... Ele é um monstro marinho, que tem uma cauda vermelha e o corpo mais ou menos claro. Então, branco ou acinzentado claro. Meio manchado. Então, ele é uma mistura de uma orca albina com uma crina de cavalo ruiva. Então, mais ou menos é essa a aparência da baleia cavalo. O interessante é que esse monstro, ele é tão real que ele consta no banimento legal de carne em mais ou menos 1122, na época que a Islândia se torna cristã. Quando o cristianismo foi implantado na Islândia, uma das coisas que aconteceu foi banirem o consumo de carne de cavalo. Porque a carne de cavalo era associada a alguns ritos e homenagens a Odin, que era um deus pagão. Então, quando implantaram o cristianismo, escolheram que a carne de cavalo seria banida. E é interessante que aproveitaram para banir a carne desse monstro, fictício ou não, que é a carne da baleia-cavalo. Então, a gente não podia comer nada, nem cavalo, nem baleia-cavalo. Tinha que ficar ali estrito na dieta cristã. Outro monstro que eu gostaria de comentar é a serpente marinha, em islandês. Vatnaormar. Uma serpente, enfim, com o corpo largo, redondo, assim, parece uma super cobra, né? Com uma boca gigante e que de tamanho descomunal, que fica em ambientes, enfim, que tem água, né? Então pode ser o mar, mas também pode ser um lago ou um rio, né? E aí eu lembro uma parente dessa serpente islandesa, que é o monstro de Loch Ness, na Escócia. Então a gente encontra isso quando a gente fala de grandes navegações, né? A gente pensar aí na mitologia portuguesa, a gente vai encontrar serpentes marinhas. E a serpente marinha, ou mesmo a serpente que fica num lago, ela simboliza todo esse nosso medo e pavor diante do desconhecido, então de algo que a gente não consegue prever. A gente vai ouvir agora a Pilar Bu, poeta e pesquisadora, que vai comentar um pouco quais que são os desafios na representação de monstruosidades. Ana, é tanta coisa pra gente pensar sobre monstro que vem na cabeça, né? Esse outro que a gente não consegue lidar, esse eu em espelho, né? Porque o monstro também é um espelho daquilo que é sombrio, é nebuloso, é difícil de encarar, né? Os pecados, as sinas, aquilo que eu não compreendo no mundo. E eu queria muito agradecer, porque eu fiquei pensando, monstro, o que falar sobre monstro? Falar sobre monstro, na verdade, falar sobre o que é mais cru e essencial de ser humano, né? Isso é muito poderoso. Pilar, o que é um monstro para você? Não sei, acho que a questão do monstro, ela tem muitas camadas e muitas nuances, né? A gente pode ver de várias formas. O monstro, na minha concepção, ele pode ser uma metáfora de alguma coisa que a gente não dá conta de explicar na realidade, né? Tipo, do que acontece no cotidiano. Como, por exemplo, a gente falava sobre o lobo, né, da Chapeuzinho Vermelho, que é uma metáfora para um homem abusivo, né, para a violência do estupro e tudo mais. A gente pode pensar também no monstro como construção social, mas a gente pode cair em alguns probleminhas aí, né, dessas representações monstruosas. Bom, tem dois, assim, grandes problemas que eu vejo. Talvez existam mais. E aí, o nosso público, quem está ouvindo a gente, pode também desconstruir essas questões, né? O primeiro problema que eu vejo é que a gente costuma... Essa questão do outro, né? Não se colocar no lugar do outro e acabar representando ele de uma forma deturpada. E a imagem que mais me vem à cabeça, por exemplo, é Senhor dos Anéis, quando a gente pensa nos orques, né? Que são um contraponto com os seres mais elevados e tudo mais. E a representação no cinema é de homens negros, né? De pessoas que estão nesse lugar do outro em contraponto com essa alvura. Eu acho isso bem problemático. Não me lembro exatamente como isso acontece na obra do Tolkien, apesar de ter lido muitas vezes, mas é um contraponto que eu acho interessante. A outra questão que eu penso é quando a gente... Pensa uma pessoa monstruosa, uma pessoa que comete atos bárbaros, né? Uma pessoa que faz coisas tão cruéis que a gente coloca no lugar do monstro. O grande problema da gente fazer isso na nossa sociedade é que a gente desumaniza a vítima e desresponsabiliza essa pessoa, porque a gente coloca nesse lugar de alguma coisa que não é real, né? E é um ser humano que é capaz de fazer crueldades e maldades. Então, responsabilizar essa pessoa é muito importante. Tirar do lugar do monstro e colocar no lugar do palpável, do possível. Neste bloco, nós vamos ouvir os fantásticos Bruno Anselmi Mantagrano e o Enéas Tavares, autores da obra Fantástico Brasileiro, o insólito literário do romantismo ao fantasismo, que foi publicado pela editora Arte Letra esse ano. O livro foi bastante comentado, inclusive numa entrevista longa ao Estadão, em partes diferentes, né, em partes sequenciais, e eu acho que é um livro fundamental para quem pesquisa literatura brasileira hoje. É um prazer estar aqui no seu podcast, Ana. Meu nome é Bruno Selma Tangrano, eu sou doutorando em letras na USP. Eu pesquiso representação de animais e seres fantásticos na minha tese de doutorado e sou um dos autores do Fantástico Brasileiro, junto com o Enéas, que está aqui com a gente. O que são monstros? Monstros são... tudo aquilo que a gente não entende, a gente tende a monstrificar, a chamar de monstruoso. Em cada momento, em cada época, vai ser uma coisa. Antigamente, bem antigamente, eram os próprios animais. Então, um leão podia ser um monstro, um elefante podia ser um monstro. Animais, pensando numa cultura ocidental, quando começaram a sair da Europa, encontravam bichos muito diferentes do que estavam acostumados, aquilo era monstro, era monstruoso. E a incompreensão do qual bicho era qual, o que existia de verdade, o que era relato, o que era lenda, isso vai refletido, enfim, e potencializado pela imaginação, e surgem os monstros híbridos, como sereias, centauros, sátiros e tudo mais que a gente conhece. Eu sou Enéas Tavares, eu sou professor de literatura clássica na Universidade Federal de Santa Maria. Trabalho com literatura fantástica, sou autor de duas séries, que é o Brasiliano Steampunk e o Guanabara Real, e recentemente do Fantástico Brasileiro, o insólito literário do romantismo ao fantasismo, em parceria com o Bruno Mantagrano, que além de ser um colega pesquisador, é um grande amigo. E no Fantástico Brasileiro, entre os vários temas que a gente trabalha, está também essa questão, né, daquilo que nos inquieta, daquilo que nos assusta, daquilo que nos aterroriza, mas que ao mesmo tempo nos fascina também, né? Porque o monstro, ele tem um pouco essa coisa do desvio do olhar, mas ao mesmo tempo da fascinação do olhar, né? Em literatura clássica, eu trabalho muito, né, com um dos primeiros monstros, que começa lá em Homero e vai perpassar a literatura no Ocidente, que é aquele monstro relacionado ao feminino. Ora, se nós temos 99% da literatura ocidental escrita por homens, vozes masculinas e ansiedades masculinas, é um pouco de se compreender por que figuras como sereias, medusas, esfinges, entre tantas outras figuras femininas inquietantes, perpassem aí a literatura. A gente brinca que a femme fatale é uma coisa do cinema, né, do século XX, mas na verdade, se a gente vai buscar na poesia, nós temos aí exemplos de séculos atrás que tem essa relação com um olhar que petrifica, né? O Lovecraft, que é uma das grandes referências de horror do século XX, num texto crítico a respeito, né, do horror e do terror na literatura, vai dizer que o medo é um dos sentimentos, uma das sensações mais primitivas e mais naturais aos seres humanos, né? E eu acho que a nossa relação com os monstros vai um pouco nessa direção, né? Os filmes de horror nos aterrorizam, mas nós continuamos indo ao cinema para sermos aterrorizados. Por quê, né? Porque o medo e os monstros nos ensinam algo a respeito de nós mesmos. E eu acho que essa é uma relação bem interessante. Uma coisa que é interessante notar numa perspectiva histórica é o quanto essa figura do monstro vai sendo deslocada, né? Quando a gente pensa no monstro tradicional, a gente está pensando num monstro físico. Um monstro que é diferente fisicamente. Por isso, o animal. Ou no começo do século XIX você tem os circos de horrores com pessoas com deficiências, enfim, que foram monstrificadas por aquela circunstância. Mas com o passar do tempo, o monstro passa a ser um monstro social ou um monstro psicológico. E daí o monstro deixa de ser aquela criatura que está no imaginário, né, que não é humana, e se torna, por exemplo, uma pessoa cruel, até chegar no serial killer ou já pensando numa perspectiva muito contemporânea, passa a ser o ET ou o robô e coisas que vão extrapolando os limites do humano. Então se começa com o animal e chega no pós-humanismo, né, nessa questão dos limites do que é humano. Então o monstro sofre muitas transformações. O José Gil, que é um teórico dos monstros, é um teórico português, ele fala que o grande monstro do século XXI é o serial killer. Eu estou aqui com dois especialistas, né? Queria perguntar para vocês a respeito dos monstros da literatura brasileira, né? O que vocês poderiam falar a respeito? Bom, de monstros humanos, a literatura brasileira está cheia. Eu acho que falar dos monstros humanos seria muito difícil, porque tem muitos, no sentido de crimes, pecados, monstruosidades, para fazer uma paráfrase ao grupo de estudos do Júlio Gerra, que é um professor do UFMG que estuda monstruosidade em suas diversas transformações e possibilidades. Mas pensando no monstro monstruoso, vamos dizer assim, talvez as primeiras aparições são do século XIX, sem contar os relatos de viagem, que também tem coisas muito interessantes. Mas eu pensaria no conto Demônios, do Aloysio de Azevedo, que na verdade não traz a princípio monstros, mas traz um processo de monstrificação, que é a história de um casal que acorda num mundo apocalíptico, de certa forma, um mundo que está regredindo a um princípio, vamos dizer assim. Está voltando a um estado de involução. Então eles começam a se tornar animais, vão se bestializando e depois vão se tornando plantas e depois se tornando minerais. E nesse processo de monstrificação e de desumanização até perder a vida. Então acho que seria um primeiro momento. Uma coisa interessante da gente trabalhar, né, com essa releitura, né, da literatura, enfim, da releitura do passado, é buscar, mesmo em nomes canônicos, obras não canônicas, ou mesmo detalhes, né, de convivência e vivência que a gente não está acostumado. Né? O Bruno falou do Aloysio Azevedo, né? E eu vou falar do colega de quarto do Aloysio Azevedo, que é o Coelho Neto, que alguns anos depois, né, tanto do Demônios como também do Cortiço, vai publicar uma obra, que é uma obra quase esquecida da nossa historiografia, que é Esfinge. Que é uma obra bem inquietante, no início do século XX, a respeito desse cortiço, em que nós temos, né, um misterioso sujeito, uma misteriosa persona, e aqui nessa apresentação os gêneros já começam a ser um pouco cambiantes e ambivalentes, que se chama James Marion, né, que é um sujeito alto, forte, né, ele é um homem, mas estranhamente ele possui uma cabeça feminina. E à medida em que a trama vai prosseguindo, nós temos aí a revelação e as inquietações, né, que essa persona que é homem com voz feminina e face feminina, mas ao mesmo tempo com delicadezas que vai inquietando, né, cada um dos moradores desse cortiço. Um pouco nessa direção, tanto de um feminino inquietante, mas também disso que você não consegue entender exatamente como masculino ou feminino, como é que você lida, né, com a estranheza humana nesse aspecto. Né? Um outro detalhe com respeito a esses monstros brasileiros, a gente pode pensar no nosso folclore, nas nossas lendas regionais, que vão partir de observações estranhas da natureza, de lendas, de relatos orais, para produzir as suas próprias histórias. Né? Para nós, um personagem típico, né, do folclore é o Saci. Né, que devido à nossa infância, né, e à nossa juventude, lendo e assistindo, enfim, montagens de Monteiro Lobato, tem uma caracterização cômica. Né? Mas originalmente, se a gente pensar em primeiras lendas, o Saci não é exatamente, né, aquela figura cômica. Nós temos um primeiro grande sujeito que é o Monteiro, né, a partir também de outro folclorista, que é o Câmara Cascudo, que vai produzir esse folclore um pouco associado, né, à literatura infantil ou à literatura juvenil. Né? Pulando para pessoas que trabalham com o folclore hoje, né, e aí a gente destaca tanto o Christopher Castleman com a bandeira do Elefante da Arara, quanto o Felipe Castilho, o legado folclórico, são duas obras em que nós temos o Saci. E em nenhuma delas o Saci está associado ao cômico. Né? O Christopher faz todo um exercício ali nas suas novelas para recuperar um pouco essa dimensão, né, do algo inquietante, do algo assustador, desse Saci sapeca, né, que gosta de pregar peças nos viajantes e muitas vezes levar os viajantes à loucura. Né? Ou uma dimensão de conselheiro. Né? O Felipe cria essa organização em que nós temos o professor Xavier, né, desses meninos, né, e ele, curiosamente, é uma nova leitura desse Saci. ou seja, monstros que vão se adaptando, né, e vão se modificando de acordo com as diferentes audiências. Né? Pensando mais na contemporaneidade, nós temos algumas modas de monstros, né, como zumbis, vampiros, lobisomens, que sobretudo nos primeiros anos do século XXI estavam muito em voga. E é interessante notar um processo de transformação que esses monstros tradicionais passaram. O teórico Davi Roas, que é um crítico da Universidade Autônoma da Catalunha, ele fala assim que os monstros passam um processo, esses monstros clássicos, né, por um processo de... Num primeiro momento eles são aterradores, então eles são só o desconhecido, só o medo, só o terror. E depois eles passam um processo de humanização. Quem é muito responsável por isso, em relação ao vampiro, é a Anne Rice. E no Brasil nós temos uma grande tradição de vampiros humanizados aos moldes da Anne Rice. Eu cito sobretudo a Marta Argel e a Julia Moon, que são duas escritoras incríveis, que trabalham esse vampiro, que não é bonzinho, ele continua sendo outra espécie, continua sendo outra criatura, continua fazendo mal aos seres humanos, mas você tem acesso aos seus sentimentos, a tudo que está por trás, e humaniza esse monstro e faz você pensar que uma outra espécie tem outro ponto de vista e vai ter um outro modo de lidar. Por exemplo, isso entra muito nos debates dos animais, né, que é um dos meus temas de pesquisa. Então, nas questões animais, entra muito isso. Por exemplo, você comer animais, matar animais, pode ser considerado um ato natural do homem, como uma espécie, entre aspas, superior, ou pode ser considerado um ato de barbárie ou de monstruosidade com uma outra espécie, uma falta de respeito. Isso tudo vai depender de ideologia, religião e várias questões assim. E quando você pensa um monstro que é uma outra espécie, numa outra categoria, você começa a pensar assim: é errado para uma espécie que se considera superior predar humanos? Isso faz a gente pensar na nossa própria relação com outros seres humanos, com outros animais, com outros seres viventes. Então é muito interessante esse processo. E um último passo que caminha para a contemporaneidade é o que o Davi Roas chama de um monstro domesticado, que daí já é um monstro tornado super-herói, de certa forma. Como é o caso do Crepúsculo, que você tem um vampiro que é muito bom, que é um vampiro que salva humanos. E de certa forma... acho que ele vai ficar chateado se ouvir isso. Mas o Vianco faz isso um pouco. Porque os vampiros do 7, eles não deixam de ser vampiros super-heróis. Mesmo que eles façam algumas atrocidades em alguns momentos. Mas, por exemplo, o vampiro Miguel fica do lado dos humanos. E ele tem o poder de congelar o tempo. Ele é muito poderoso. E ele acaba fazendo, às vezes, de herói. Então já é um vampiro domesticado. Já não é um vampiro só humanizado, como é o caso dos vampiros da Marta Argel, que são muito sedutores e muito raicianos. Então, os monstros clássicos vão passando por esse processo de adaptações. Né? E queria, então, para fechar esse papo aqui, que vocês comentassem um pouco como é que foi lançar esse livro. O que é o fantasismo? Eu estou usando a hashtag. O Fantástico Brasileiro, ele começou em 2012 ou 13, quando eu fiz o download lá em Santa Maria, estava escrevendo lição de anatomia, e eu fiz o download de dois números da revista Bang. E para minha surpresa, na capa, ao lado de George Martin, né, tinha um Machado de Assis, né, falando, né, um fantástico brasileiro, literatura fantástica brasileira. E eu fiquei muito fascinado por aqueles dois artigos. Eram dois artigos curtos, mas dois artigos que faziam uma organização sistemática, né? A gente já supõe quem seja o autor. Uma organização sistemática do que era a literatura fantástica brasileira no 19 e no 20. O tempo passou, vim a conhecer o autor, que por sua vez tinha lido Lição de Anatomia, um livro que indiretamente ele havia, né, influenciado com seus artigos. E nós ficamos muito amigos, né? Por causa de uma figurinha literária básica, depois de 5 minutos de conversa, que é a Anne Rice, né? Tanto eu quanto o Bruno adoramos Anne Rice, e a partir dali foi amizade para a vida, né? Em 2015, nós recebemos um convite da URGS para organizar uma exposição sobre steampunk, e na época nós já tínhamos um projeto de pesquisa lá na UFSM dedicada ao Fantástico Brasileiro. Aí eu propus para a Cláudia Becher, que é a diretora do Difusão Cultural da URGS, para fazermos uma exposição não do steampunk, deixar essa exposição para um futuro próximo, e fazermos uma exposição da história, da literatura fantástica brasileira. O que ela achou um pouco estranho, né? Uma história da literatura fantástica, mas isso existe? Eu disse, sim, existe, né? E isso vai te surpreender. Nós ali fizemos essa exposição, que compreendia 27 painéis, algo como 20 mil palavras, né, no decorrer aí desses 27 painéis. E a partir da exposição, que foi levada para outras cidades, nós começamos a trabalhar no livro. Que é um livro que finalizou com 100 mil palavras, com muito mais autores, muito mais obras, né? E um livro que apresenta essa releitura dos 200 anos da nossa história literária a partir desse viés, com autores conhecidos, mas obras desconhecidas, com autores desconhecidos e obras desconhecidas, e com autoras desconhecidas, né? Uma coisa que nós percebemos nas últimas décadas, graças, né, aos estudos pós-colonialistas, feministas, estudos culturais também, foi esse apagamento de autoras, autores, por razões étnicas, ou de obras que não atendiam a uma determinada noção, né, de clássico ou de realismo. Então o Fantástico Brasileiro, ele faz também esse levantamento, né, essa recuperação de todos esses autores e de todas essas obras, culminando no fantasismo, né, do qual Bruno Matangrano pode falar muito melhor do que eu. O fantasismo é uma proposta de movimento literário. E quando a gente fala movimento, a gente, por exemplo, eu já entrei em conversas com pessoas que falavam: não, mas a fantasia já existe, por que que o fantasismo é algo novo? A fantasia é um modo narrativo ou um gênero literário. O que significa que é um estilo de escrita, de estilo de narrativa, que vai gerar determinados tipos de livro. Que não vou entrar no mérito do que é uma fantasia, mas a maioria das pessoas sabe, está no senso comum. O fantasismo é um movimento literário. E o movimento nasce de uma intenção de um grupo. Quando você pensa em movimentos literários, você pensa em grupos de escritores, mas não só de escritores, de divulgadores, de editores e de leitores que buscam um ideal comum. Então a gente começou a notar que ao longo dos primeiros anos do século XXI, houve uma intensificação de pessoas que queriam escrever literatura fantástica em suas diversas vertentes, mas sobretudo fantasia, mesmo que fantasia hibridada com outras formas, com outros modos narrativos, com outros gêneros literários. E essas pessoas começaram a se reunir, criaram grupos que começaram a fazer eventos, como o Fantasticon aqui de São Paulo, ou como a Odisseia de Literatura Fantástica, que acontece em Porto Alegre. E começaram a surgir editoras voltadas para isso, ou grandes editoras começaram a lançar selos voltados para isso. E grupos de pesquisa acadêmica começaram a querer estudar isso. Então, você tem uma ideologia em comum, um objetivo em comum. E isso é uma característica de movimentos literários. Porque apesar do que se ensina nas escolas, movimentos literários, pelo menos a maioria deles, que aconteceu do século XIX para cá, nasceram da intenção de autores e não a posteriori pela crítica. Então, quando eu e a Enéas falamos do fantasismo, não é só na perspectiva de teóricos, mas é na perspectiva de quem lê, de quem consome, de quem escreve, de quem trabalha com livro e de quem está conversando com essas pessoas e que queria uma bandeira para defender, já que a literatura fantástica foi por tanto tempo marginalizada, considerado algo menor, considerado algo menos importante. O fantasismo é uma tentativa de defender essa literatura e de mostrar o que ela tem de melhor, quais são os seus pontos positivos. Por exemplo, como Roberto Souza Causo bem percebeu, é uma literatura que está muito mais atenta à diversidade, coisa que outras literaturas realistas contemporâneas não, muitas vezes não estão. O fantasismo, ele trabalha muito bem com um passeio entre o erudito e o popular, entre a cultura pop e referências clássicas. Então, começa a se delinear como algo muito bem definido, muito contemporâneo e ao mesmo tempo muito brasileiro. Porque se algum tempo atrás nós tínhamos preconceito, por exemplo, com uma história passada em São Paulo, hoje procura-se uma história passada em São Paulo. Não é qualquer leitor que quer um autor brasileiro escrevendo sobre uma pessoa nova-iorquina por um autor que nunca foi a Nova York. Não, eles querem ver outras possibilidades da nossa própria realidade. Um exemplo muito bom disso é a fantasias urbanas, como Exorcismos, Amores e Uma Dose de Blues, do Eric Novello, que repensa São Paulo a partir de um olhar da fantasia. Ou como faz Felipe Castilho na Ordem Vermelha, que é uma alta fantasia, ou seja, uma história que não se passa no nosso mundo, e sim num mundo outro, mas que recupera traços de brasilidade, traços da nossa cultura, que de um modo que só um brasileiro poderia fazer. Isso criando uma voz muito autoral e muito... com um estilo muito próprio e muito divergente das fantasias europeias, que tem outras referências, como é natural. Então, vamos dizer assim que o fantasismo é uma consolidação desse movimento em defesa da literatura fantástica. E num movimento cíclico que aconteceu ao longo de toda a nossa história, que alterna uma literatura mais imaginativa, uma literatura mais realista. E creio que estamos vivendo um momento dessa literatura imaginativa, que é o fantasismo. Eu acho que o fantasismo ele tem muito essa preocupação de olhar para o passado, de não esquecer o passado, né? É um pouco um truísmo, lugar comum da nossa cultura, de que nós não temos memória, né? O Roberto Souza Causo, no pós-fácil do Fantástico Brasileiro, fala a respeito, né, desse produto do esquecimento que parece ser aquilo que nos define enquanto cultura. O Fantástico Brasileiro tem essa preocupação de dizer, olha, não. Primeiro, nós temos aí 200 anos de pessoas pensando histórias, pensando personagens, pensando monstros, pensando seres e aventuras fascinantes, enfim. E eu acho que prestar essa homenagem a autores e autoras do passado e do presente é fundamental para que a gente possa consolidar algo. E quando eu falo de consolidar algo, o meu segundo ponto, eu acho que é um movimento absolutamente engajado, né? Ele é um movimento que está olhando para a sala de aula. Ele é um movimento que está, enquanto autores que estão buscando levar a sua literatura para jovens leitores, discutindo com educadores, nós somos, né, acadêmicos, eu sou professor, Christopher Kassensmith é professor, o Duda Falcão lá do Rio Grande do Sul também é professor, e isso altera um pouco a nossa perspectiva, né? Especialmente porque a gente cresceu com críticas à literatura que nós consumimos, né? E, então o fantasismo ele vem um pouco para coroar esse engajamento, né? Que é uma coisa na qual eu sempre acredito, e nesse chamado às armas, né? Que é uma coisa que o Bruno brinca, né? Eu sempre acho que chamarmos às armas para fazermos algo, organizarmos eventos, organizarmos podcasts ou conversas como essa é fundamental para que a gente modifique aí a literatura no nosso país. E eu acho que esse engajamento que o Enéas falou, esse engajamento por defesa das minorias, da diversidade, esse engajamento por uma popularização da leitura, por um uso do fantástico nas escolas, por um diálogo maior entre diversas faixas etárias, mas também o engajamento em fazer uma literatura fantástica que também dialogue, de certa forma, com uma preocupação estilística, com uma preocupação da linguagem, que por muito tempo não esteve na literatura fantástica, justamente por ela ser marginal e não encontrar um espaço em grandes editoras, por exemplo. Então, hoje em dia, você tem uma literatura fantástica que já está amadurecendo e pode se preocupar com questões não tradicionais ao fantástico, como se preocupar com estruturas narrativas diferentes, com linearidades diferentes, com sonoridade, com ritmo, com outras formas... Brincar com as formas, inclusive. Acho que uma pessoa que faz isso elevado a uma potência muito alta e que trabalha muito bem com essa questão da forma, sobretudo sonora, é o Luiz Brás, pseudônimo de Nelson Oliveira, heterônimo, desculpa, de Nelson de Oliveira. Luiz Brás trabalha com essa potencialidade da poesia na prosa fantástica. Então, e essa possibilidade de experimentar com essas novas formas... É o resultado desse percurso de 200 anos de literatura fantástica que vai se transformando pouco a pouco. Não é uma coisa que vai acontecer com o primeiro autor, nem com o segundo, nem com o terceiro. É esse resultado. Eu acho que o fantasismo é isso. É esse bom momento da literatura fantástica e dessa defesa da literatura fantástica quando as pessoas não têm mais vergonha de serem assim rotulados como acontecia 20 anos atrás. E nas dicas para quem escreve, o convidado é George Amaral. Você deve lembrar dele porque ele participou do episódio sobre distopia e procrastinação e ele conta lá como é que faz para procrastinar e não escrever. Não, mentira. A gente fala de outras coisas também no episódio. Bom, o George, ele é mestre em teoria literária e comparada pela USP, é publicitário de formação. Já publicou 13 livros como ilustrador no Brasil, nos Estados Unidos e na Noruega. E como escritor, você pode ler ele na editora Estronho e também na revista Trasgo. Nós ficamos amigos porque ele estudou a obra do China Mieville e ele fez uma dissertação a respeito disso. O George e eu estamos produzindo um original e eu estou muito animada, voltada para pessoas que gostam de escrever. E ano que vem aí, 2019, teremos novidades. Então vamos ouvir o George falar um pouco como se faz para escrever um monstro. Como é que faz um monstro, George? Como é que a gente cria? Já que o monstro sou eu. Vamos ser um pouquinho de Dr. Frankenstein. Então, eu, quando penso em criaturas estranhas, eu sempre tento ver... A gente pode pensar, por exemplo, se ela é uma espécie de sombra do humano, né? Então, quais são os atributos de uma pessoa que podem ser exagerados, né? Podem ser tirados daquelas situações que a gente se esconde todo dia, assim, né? Aquelas coisas que eu gostaria de fazer, mas não faço, né? Aquela vontade de furar a fila, mas não furo. E ressaltar isso numa criatura. Isso era muito comum. Os monstros mais tradicionais normalmente tinham esse apelo, né? Os monstros mitológicos. Aquelas situações que... Aquelas coisas que o nosso dia a dia nos reprime, mas a gente gosta de liberar numa espécie de monstruosidade noturna, por exemplo. Uma espécie de Batman, né? O cara que de dia é bonzinho e empresário e à noite se veste de morcego. Como é que será que o Elon Musk se veste à noite? Então tem esse lado do negativo do humano, podemos chamar assim, de forma bonita. E tem outras formas de criar monstros também. Tem, por exemplo, na obra do China Mieville, que eu estudei, ele cria muitos monstros com base nas questões sociais, sociopolíticas. Então ele tem monstros que são feitos pelo lixo, pelas mercadorias que não são mais úteis. Ele tem um monstro que é uma espécie de representação do que o capital vai nos fazer se ele continuar crescendo sem parar, até nos consumir. Tem monstros que são uma espécie de zumbis, que podem ser, né, nós mesmos frente à televisão, frente à mídia, né, quando a gente perde a nossa própria consciência. Tem os vampiros, que são clássicos, né, que às vezes são considerados como representações também de um capitalismo que suga as pessoas. E eles já foram, ao longo do tempo, reformados, várias vezes até brilharem, né? Então, os monstros podem ser vários tipos de representações de coisas que não estão tão claras pra gente, mas que podem ser exaltadas, assim, de forma negativa. E, às vezes, nem tão negativa assim, né? A gente pode ter uns monstros que, no fim, são bonzinhos, né? Que trazem alguma... uma reflexão do tipo, será que uma pessoa ou alguém... Por ser monstruoso por fora, será que por dentro ela não pode ser boazinha? Tem muito disso. Porque no Frankenstein, né, o monstro, a criatura, a gente gosta muito, né, dessa personagem. Inclusive o livro Frankenstein, muita gente confunde, né, que o pai da criatura lá, o Dr. Frankenstein, que é que chama Frankenstein. O monstro, ele não tem outro nome a não ser o monstro, né? E o doutor é muito mais monstruoso que o próprio monstro. Vai lixo total, assim. E eu tava pensando também, além dos vampiros, que claramente você quer ser vampiro em várias histórias de vampiro, você fica com mais vontade de ser vampiro do que ser humano, né? Porque afinal de contas eles que estão lá por cima da cadeia alimentar dos seres, né? Eu fiquei pensando na Frozen, que na Frozen tem uma coisa assim do monstro também ser uma garota e o poder monstruoso dela, quando ela deixa soltar o poder, né? Let it go. Aquilo, enfim, parece assim que você empatiza, né? Você quer que ela use os poderes dela, que são um tanto quanto monstruosos, né? Você quer que ela se utilize, você não quer que ela fique presa e tal. Como é que funciona essa inversão? De quando o monstro, ele passa a ser alguma coisa que a gente gosta, mas também calma. A Disney tem feito isso, né? Fez com a Malévola também, né? Uma espécie de monstro que, na verdade, a gente tem que gostar. Eu não sei, eu acho que nos tempos atuais, esses monstros ganharam um apelo mais... Não sei se romântico, mas começaram a ficar mais próximos de nós, assim. O que antes era o que aconteceu, que eu falei com os vampiros, é o que acontece com os monstros em geral. A gente começou a ter uma empatia por essas criaturas mais grotescas, por seres que vão ter um seu lado negativo, mas em algum lugar ali no fundo ele também é como nós, né? Ele não consegue se controlar, ele tem uma depressão, ele tem algum problema psicológico que faz ele daquele jeito. Cada vez mais os heróis, né, perfeitos e bonzinhos e totalmente alheios a qualquer problema são mais difíceis de se acreditar, né? Então a gente começa a gostar dos monstros, né? E aí quando escreve tem que tomar um pouco de cuidado aí pra saber qual que é teu partido na hora de, pelo menos na hora de criar, né? É cuidado com os preconceitos, né? Cuidado com a forma como a gente retrata o outro, né? A alteridade. Cuidado para não dizer que alguma coisa é monstruosa se ela é só alguma diferença social, alguém diferente. Isso é perigoso. E isso foi muito feito desde sempre pela literatura, pelo cinema. Então, aliás, a função do monstro era essa, né? É, aqueles zumbis que, na verdade, eram os proletários ou os imigrantes, né? É, o mesmo vampiro como alguém de fora, um estrangeiro, né? O vampiro sempre foi um estrangeiro, o cara da Romênia. Por quê, né? Porque os europeus não queriam aqueles caras estranhos, né? Ciganos. E aí abusem, gente. Contrata leitura crítica, leitor sensível, né? Não vamos cair aí, vamos moscar. Porque todo mundo tá... Enfim, todo mundo quando escreve, quando emite opinião, tá sujeito a deixar esse pedacinho da cabeça que é colonizado aí, né? Esse inconsciente coletivo político aflorar e a gente pode errar. Então é muito bom contar com essas pessoas aí para ajudar a escrever um texto direito. Cuidado também com pensar o mundo muito de forma branco no preto, né? Não é, ninguém é só mal e ninguém é só bom, né? E os monstros por muito tempo eram aquela coisa totalmente mal, os grandes monstros do fundo do mar, do Lovecraft, né? Aqueles deuses antigos que só servem para destruir o mundo. Isso não cola mais muito, né? A gente tende a querer ver monstros que também têm o seu lado humano, né? Que nem um Darth Vader, um bom monstro, assim, porque ele, no fundo, ele é pai. Tá dando um spoiler. Ah, é, desculpa, gente. Ó, então o Luke é filho do Vader. Que é isso? Eu tava pensando que até na quinta estação, que é, enfim, que fala, é um apocalipse, né? Tem um motivo pra Terra ser apocalíptica, que aí não vou falar porque é spoiler, né? Mas dá todo um motivo ali pra aquele apocalipse ter acontecido, assim, quase como se tivesse uma... O que é monstruoso tem uma, enfim, uma pesquisa, assim, pra gente saber os sentimentos, o que aconteceu antes. A gente gosta sempre de falar do Aniquilação, do Vandermeer, né? E também os monstros dele, alguns, dando um mini spoiler, assim, alguns já foram humanos, né? Tem aquela influência da natureza. A natureza como monstro, né? Como lidar com isso? Será que a natureza tem uma índole, né? Será que ela pode ser considerada monstruosa ou ela só tá fazendo aquilo que ela faria se a gente não estivesse aqui? Uau, hein? Bom, então, queria agradecer, Jorge, pela sua participação uma vez mais. Obrigado, Ana. Que assunto que você quer que eu comente ainda? Que eu não comentei, são muitos. Use a hashtag Incêndio na Escrivaninha, tudo junto, no Twitter, no Instagram ou no Facebook. Participe do nosso grupo do Facebook, que é onde a gente manda coisas que não dá pra mandar só por áudio. Então, imagens, vídeos. Temos também o nosso grupo no Goodreads, onde a gente organiza as leituras e passa bonitinho quais foram os livros citados no episódio. E agora, para fechar, na poesia salvando o dia, eu vou ler um poema que eu sempre quis ler no podcast. Só que eu tava esperando que casasse com o tema. É, até a capa do livro é monstruosa, não tô brincando. O livro chama-se Ultraviolenta, Poemas para Picar e Comer com as Mãos, da Pilar Bu. E eu vou ler o poema que dá título ao livro. A editora é a Cotter. Ultraviolenta. Estou em processo de troca de corpo, readequando unhas, pelos e músculos. Tirando esse outro que habitava há um tempo por aqui. Estou trocando a lente, o sapato que já não cabe. Estou trocando a pele, o pólen, a prole, o vazio. Estou trocando as palavras. Estou voando para me partir no chão, mudar o sangue, as gravatas obsoletas, as desculpas vis, os caminhos sem volta. Estou mudando de endereço, de andar, de bicicleta. Estou mudando de genealogia, porque eu gostava mais quando eu me entendia menos. Você ouviu Incêndio na Escrivaninha com Ana Rush. Locução de Max Tab pela Sense Rádio Podcast.